sua rádio, onde você estiver. Uma leitura ou uma história só prestam, empolgam e nos fazem sonhar quando transmitidas com prazer e emoção. Zélia Gattai. Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. A partir de agora, aqui no 104.5, Mulheres Transamérica. Sei que a força está com ela. Um programa feito pra mulher. Mais homem que homem, ouve. Mulheres Transamérica. Sua sapiência não tem preço. Bom dia, bom dia, bom dia, Tríplice Fronteira. Está no ar Mulheres Transamérica, o espaço exclusivo feminino nas ondas do rádio. Neste fim de feriado, o Mulheres Transamérica te faz companhia, trazendo sempre as melhores especialistas em suas dicas semanais. Tem alguma dúvida ou sugestão? Participe conosco, mesmo que este sábado esteja lusco-fusco. Gente, lusco-fusco porque nem chuva, nem sol, então tá aquela coisa. Mas que fique assim, senão a gente também não aguenta esse abafamento aí, hein? WhatsApp 88282828. Fanpage Transamérica Foz. E o telefone fixo, se você quiser falar com a Marcinha Maromba, 3028-2828. A gente começa assim. Vamos falar da cantora do dia, pode ser, Marcinha? Então, a Ivanir Ferreira, que é nossa cantora aqui iguaçuense, ela fala um pouquinho pra gente sobre a cantora do dia, que hoje é a colombiana Shakira. Mulheres Transamérica, cantora do dia. Nascida em 2 de fevereiro de 1977, é uma cantora, compositora e instrumentista colombiana. Além de atuar regularmente como dançarina, coreógrafa, produtora, empresária, atriz, apresentadora de televisão e modelo, Shakira é embaixadora da boa vontade do Unicef colombiano, vencedora de inúmeros prêmios. Shakira já vendeu mais de 60 milhões de álbuns em todo o mundo, sendo uma das maiores vendedoras de discos nos anos 2000. Essa ampla rede de ritmos e influências musicais é identificável em suas canções. Para além do espanhol, que é a sua língua materna, Shakira é fluente em inglês e português, além de falar um pouco de italiano, francês, catalão e árabe. Além de tudo isso, Shakira é o nome da marca de perfumes da artista, em colaboração com uma companhia de moda e perfumes espanhola. Mãe de 2 filhos, Shakira não apresenta-se sinais de diminuir o ritmo. Suas apresentações são consideradas por muitos como a mais sensual e bem coreografada desde os tempos aéreos de Madonna. Portanto, ouvintes do Mulheres Transamérica, eu, Ivanir Ferreira, deixo vocês com os grandes sucessos da cantora Shakira. Então vamos lá, Marcinha Maromba. Can't Remember to Forget You, com Shakira. Mulheres Transamérica. You're part of me. Olha, Maromba, você me avisa aí, hein, que senão, Deus, ó, livre. Gente, a Shakira não dá, né? Essa mulher maravilhosa. Tá aqui, você não tá conversando, você tá dançando, essa menina é completa. Parabéns, Shakira, você é realmente uma artista. Então, vocês... Ah, gente, eu tenho que mandar um beijão pra minha amiga Nancy Rafainha Andreola, né? Ela é agora presidente da Associação e Oficina de Caridade Santa Rita de Cássia, ali da Matriz São João Batista, essa entidade que há quase 40 anos pratica caridade em Foz do Iguaçu, e eu tenho o maior orgulho de fazer parte dessa associação. Então, Nancy vai estar em breve aqui com a gente no Mulheres, né? Nancy, melhoras aí pro teu coffee, hein? Já passa logo, não dava para você participar hoje porque a tosse não ia deixar realmente, né? Mas já você vai estar legal aí, vai estar aqui com a gente. Maromba, vamos de Grandes Mulheres, né? O Grandes Mulheres da História lembra hoje uma presença feminina na Inconfidência Mineira. Inspirada pelo feriado de Tiradentes, vamos conhecer um pouco sobre a figura de Hipólita Jacinta Teixeira de Melo, a Inconfidente de Saias. Mulheres Transamérica. Grandes Mulheres da História. A imagem dos envolvidos na Inconfidência Mineira não deixa dúvidas. Eram grandes homens comprometidos em libertar o Brasil de Portugal e instaurar um regime baseado nos princípios republicanos dos Estados Unidos. Mas eles tinham companhia. Hipólita Jacinta Teixeira de Melo foi uma figura importante no movimento. No início, ajudou na comunicação entre os inconfidentes, arriscando-se a distribuir cartas e comunicados. Mais tarde, com os principais líderes presos, ela tentou organizar uma articulação com militares mineiros para levar a revolução adiante. Hipólita nasceu em 1748 em Prados, interior de Minas. Educada, culta e de personalidade forte, casou-se com Francisco Antônio de Oliveira Lopes, companheiro do alferes Joaquim José da Silva Xavier. Seu marido era membro ativo do grupo de Tiradentes e Hipólita tinha pleno conhecimento e apoiava o movimento. O que não existe, segundo seus biógrafos, é uma imagem da Inconfidente. A família da garota marcava presença na política mineira. Seu pai, Pedro Teixeira de Carvalho, era um rico minerador e capitão-mor da vila de São José del Rei. Ele deixou toda sua fortuna para a filha, inclusive a fazenda da Ponta do Morro, onde Hipólita continuou a morar com Francisco depois de casada. A fazenda tornou-se uma célula dos Inconfidentes graças à sua localização estratégica. Ficava próxima à estrada real. Outro episódio importante que demonstra o envolvimento de Hipólita foi o fato de proibir o marido de entregar ao então governador de Minas, o Visconde de Barbacena, uma carta denúncia delatando o movimento. A carta, que seria entregue pessoalmente por Francisco Antônio para tentar diminuir sua pena por participar da Conjuração Mineira, foi queimada por Hipólita, que também destruiu outros documentos que pudessem delatar os revolucionários. Hipólita de Melo foi condenada por Lisboa e chegou a perder seus bens em Minas Gerais. Bacana, hein? Bota aí uma mulher de uma inconfidente de saias. Então, Márcio, nós vamos ouvir um pouquinho mais de Shakira. Hoje tá muito, é muito legal essa cantora, né? E já a gente volta com a nossa paisagista, que já deixou gravado aqui pra gente a dica da semana, para os ouvintes da Mulheres Transamérica, Yáscara Bresolim. Boas passeadas, Yáscara. Estamos aguardando você aqui no próximo sábado. Vamos de Shakira, Estou Aqui. Mulheres Transamérica. Thank you. dicas de paisagismo. Mulheres Transamérica. Hoje a nossa dica é aplicações das cores no jardim. Para Baudinot, a cor é a sensação luminosa experimentada pelo nosso aparelho visual. Outros preferem defini-la como a aparência dos corpos segundo o modo por que refletem ou absorvem a luz. Isaac Newton afirmou que a luz do sol é branca e que, passando através do prisma, ela se decompõe e nos mostra todas as cores existentes no mundo visível. Se um corpo absorve todas as cores, juntas, teremos o negro. Mas o que isso tem a ver com o paisagismo? Justamente, temos que escolher as cores das flores para que um jardim fique harmônico. E além de escolher conforme a cor, precisamos saber qual é a época do ano que florescem, para sabermos quais cores que vão coincidir ou que vão combinar. O jardim policromático, existem flores de todas as cores e aleatoriamente, mas dá uma sensação de bagunça, e se as plantas não forem bem arranjadas adequadamente, não causam uma boa impressão. Para não errar na escolha, é importante escolher cores que podem ser complementares ou que oferecem contrastes entre si. Por exemplo, pode-se escolher flores amarelas e roxas, que o efeito é maravilhoso. Mas também podemos escolher as cores análogas, ou seja, aquelas que estão próximas no círculo cromático. E esta é a melhor opção para quem não quer errar. Isto é, pode-se escolher cores quentes, como o vermelho, amarelo e laranja, e que também dão a sensação de que avançam ao observador, sugerem ação, excitação. Normalmente essas cores são utilizadas perto de piscinas ou locais de jogos, em que ocorrem realmente ações. Ou você também pode escolher cores frias, como o azul, o violeta, o rosa e até o branco, em que se transmite sensação de frio, calma e repouso. Além de dar impressão de distanciamento, também de afastar-se ou recuar. São mais utilizados nas áreas de repouso e nos spas, certo? Então, depende aonde você vai utilizar, você pode até escolher a cor que você mais gosta. O verde está naturalmente presente em todas as plantas, e apesar de dar uma sensação mais para o frio ou para a calma e repouso, é harmônica com todas as cores. Assim, a minha dica de hoje vai para você não errar nas cores do seu jardim. É agrupar as flores com cores análogas, e a repetição dessas mesmas espécies em maior quantidade dá um efeito muito maior, deixando o seu jardim harmônico e maravilhoso. Isso é, primeiro, então, você escreva uma lista das flores que você mais gosta. Segundo, você escreva ao lado as cores de cada uma. Lembrando aqui que tem muitas espécies que têm mais de uma cor, a mesma espécie tem mais de uma cor de flor. Num terceiro momento, você anota a época do ano que essas flores florescem. E num quarto momento, você agrupa no jardim conforme o efeito que você deseja, ou a sensação visual mais harmônica. Uma observação importante, não esquecer que a altura da espécie também é muito importante, porque você tem que colocar as espécies mais baixas na frente e as mais altas atrás, para que uma não tape, né, e obscureça a visão da outra. Estamos aí, né, para muitas dúvidas que vocês tenham, as melhores soluções para o seu jardim. Você mande as suas dúvidas aqui para Mulheres Transaméricas, que eu terei o maior prazer em ajudar vocês. Um grande abraço e boa sorte no seu jardim. Mulheres Transamérica. Dicas de moda. 41ª edição do São Paulo Fashion Week, que pela primeira vez não adota separação entre estações, sendo identificado como SPFWN41, acontece entre os dias 25 e 29 de abril de 2016. Com o tema Mãos que Valem Ouro, o evento celebrará a capacidade humana de se repensar, de colocar a mão na massa, de se reinventar e recomeçar. No total, acontecerão 39 desfiles e uma apresentação especial do estilista Fauzi Hatten, no domingo, amanhã, dia 24, às 19h30. Bom, vamos ver o que vem aí, né, Márcia Marombada aí, ó. Vamos ver o que vem de cores aí pra nós, vamos ficar atento, ó. Sempre lembrando que cada um na sua. Ai, ai, ai. Gente, que mulher não ama batom? Pode ser nude, vermelho e até um vinho bem escuro. Esse eu gosto. pois a tendência da vez é o batom escuro quase preto. Uau! As marcas nas passarelas de Milão abusaram na combinação dos batons escuros e criaram looks sofisticados que devem turbinar as vendas no mercado de cosméticos. Então, você mulher atenta! Bacana, hein? Para esse invernão assim, essa vermelho e tal, o vinho bem escuro cai super bem. Vamos de música aí, marombada? Vamos lá, né? Nós vamos agora de Gypsy. Mulheres Transamérica. Broke my heart on the road. Spent the weekend sewing the pieces back home. Friends and doors pass me by. Walking gets too boring when you learn how to fly. Not the homecoming time. Take the top up and who knows what you might find. Won't confess all my sins. You can bet I'll try it, but you can't always win. 'Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? Wear them if they fit me. Never made agreements, just like a gypsy. And I won't back down, 'cause life's already bit me. And I won't cry, I'm too young to die if you gon' quit me. 'Cause I'm a gypsy. 'Cause I'm a gypsy. Scars remind me just how far that I've come. To whom it may concern, only run with scissors when you want to get hurt. 'Cause I'm a gypsy. Why are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me. I don't make agreements, a gypsy. And I won't back down, 'cause life's already bit me. I won't cry, I'm too young to cry if you gon' quit me. 'Cause I'm a gypsy. And I say, hey, you, you're no fool if you say no. Ain't it just the way life goes? People feel what they don't know. Come on for the ride. Oh yeah. Gypsy, are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me. Never made agreements, just like a gypsy. And I won't back down, 'cause life's already fit me. And I won't cry, I'm too young to die if you gon' quit me. 'Cause I'm a gypsy. Bacana, hein, gente? Ah, não tem. Fala, fala, fala sério você aí. Você não tava dando uma... Pelo menos batendo a mãozinha, o pezinho. Não tem como. Não tem como, gente. Essa menina é maravilhosa mesmo. E aí, como é que tá teu dia? Como é que tá esse sábado? Lusco-fusco. Mas Foz do Iguaçu, mesmo com o tempo lusco-fusco, como dizia o outro, né? É linda. Ela é linda de qualquer maneira. Ela nasceu linda. E você só veio enfeitar mais, né? Você que escolheu Foz do Iguaçu para ser a tua cidade, a tua terra, então ame-a e deixe mais bonita do que ela já é, ok? Vamos lá? Acho que agora a gente vai ter um momento aí, Marcinha, com um momento psicologia com a doutora Joyce Busanello. Um abração para você, Joyce. Obrigada pela tua participação aqui no Mulheres Transamérica. Dicas de saúde. Mulheres Transamérica. Olá, ouvintes do Mulheres Transamérica. Sou a psicóloga Joyce Possamay Busanello, trabalho com psicanálise e sou especialista em atendimento infantil. Hoje falaremos sobre aleitamento materno. Do ponto de vista biológico, amamentar é um ato natural, reconhecido e bastante estimulado por equipes médicas, como a melhor forma de alimentar e proteger uma criança. Sabe-se que o leite materno supre todas as necessidades dos bebês nos primeiros meses de vida, garantindo um crescimento e desenvolvimento sadio. O leite materno nutre não somente para ganho de peso, mas também nutre a parte imunológica do bebê. Contudo, aleitamento materno não é importante somente do ponto de vista biológico. Emocionalmente, ele é extremamente importante, principalmente quando falamos e pensamos na interação que a amamentação pode propiciar entre mãe e filho. O aleitamento materno não é somente uma técnica alimentar, mas um rico processo de vinculação entre a mãe e o bebê. Quando a mãe amamenta seu bebê, se estabelece cumplicidade e vínculo afetivo entre os dois. Isso significa que, além das necessidades físicas do leite, a criança tem uma necessidade emocional e psíquica igualmente forte. O bebê precisa de amor e afeto da mãe enquanto é amamentado. Melhor que a amamentação não seja algo mecânico ou uma obrigação, mas que seja uma decisão de investimento por parte da mãe no filho. Porque no momento da amamentação, ocorre uma comunicação intensa, mas silenciosa entre a mãe e o bebê. O que está em questão não diz respeito a simplesmente dar o seio. O que importa é como o seio é dado e como as solicitações do filho são atendidas. Ou seja, na hora do aleitamento materno, o bebê não está só incorporando o leite, mas também a voz da mãe, seus embalos, suas carícias, seus investimentos ou não. O bebê é nutrido pela mãe e da mãe. Então, as carícias da mãe no ato de amamentar, as palavras que ela diz, todas as coisinhas que acontecem na amamentação não só proporcionam intensa sensação de prazer, mas também vão semeando no bebê a sensação interior de ser desejado. Mas veja bem, caso você não dê conta de amamentar o seu bebê, por não ser esse o seu desejo, por doer o seio ou outra questão que a impeça, não tem problema. Porque do ponto de vista emocional, você pode sim alimentar seu bebê pela mamadeira e isso ser tão bom quanto o seio. Mas assim, independente da forma de alimentar uma criança, o que precisa ser mantido é a capacidade que precisamos ter em nutrir e investir em nossos bebês, dando-lhes condições de existir. E nesse momento, os pais também são importantes. Eles não só podem, como precisam participar do acolhimento do bebê na vida familiar. Então, pais, pensem no seu papel dentro da família e na vida do seu bebê. Com certeza, a participação de vocês faz toda a diferença. Obrigada, psicóloga doutora Joyce Busanello, né, do Instituto Clínico Aliança, que fica na rua Rio Grande do Sul, 590. O telefone é 3025-2169. Vale a pena você tentar dar uma chegadinha, né, no Instituto Clínico Aliança. Gente, deixa eu falar um pouquinho aqui, Márcia Marombada, da Jane Fonda. Quem não lembra da Jane Fonda? Jane Fonda, ela foi a rainha da aeróbica por muito tempo, já que nós estamos falando aqui da Shakira, né? Que dança, que é uma loucura. Então, vocês lembram, muitos de vocês não, é claro, Mas o povo que é da minha época aí lembra o vídeo que ela lançou de exercícios em 1982. E a gente aqui em Foz, que era meio precária, né? Em época academia, aquela coisa toda, né? A gente colocava o videozinho e mandava bala com ela, né? Foi a fita de fitness mais vendida da categoria. A atriz de 78 anos de idade, olha só, 78, e a gente acompanhando ela no Netflix, é Grace in Frankie. Esse seriado é maravilhoso e ela não aparenta essa idade de jeito nenhum. Ativista e escritora, revelou que ainda é ativa na malhação, mas é lógico que diminuiu um pouco o ritmo. A gente vai diminuindo, né? Ano após ano vai diminuindo um pouquinho assim, o negócio é não parar. Ela revelou a um jornal britânico que ainda malha, de forma mais lenta. Caminha ao invés de correr e faz treinamento de resistência e yoga, muito lentamente. Afirma veemente que nunca vai parar. A atriz também acredita que os anos de malhação criaram uma base forte para o seu corpo hoje, apesar de ser quase uma octogenária. Sentiram isso? Octogenária. Sobre os efeitos externos do envelhecimento, Fonda admite que recorreu a alguns recursos. Não revelou quais, isso é normal, mas que sempre teve a intenção de não mudar muito a sua beleza. E quando se trata... Deixa-me ver. E quando se trata de autoconsciência e de estar verdadeiramente ligada a si mesma, Fonda revela: ao completar 60 anos, eu comecei a entender quem eu era. E eu me tornei jovem de novo. Agora estou com 80, aniversário já chegando, né? E me sentindo muito de bem com a vida. É isso aí mesmo. Gente, leiam mais a respeito de Jane Fonda, porque vale a pena. Ela passa, assim, umas ideias bacanas pra gente, que é isso aí. Olha que bacana, né? Pra quem tá, assim, nessa nossa faixa ali, que já vamos para os 60. Jesus! Então... tem que assumir, gente. É bacana você falar a tua idade. Aí a pessoa olha pra você, nossa, que bacana, hein? Aí se você fica tirando, aí fica complicado, né? Ah, eu tenho 30. É, 30 em quantos dedinhos? Então vamos lá. É fácil, você sabe, não adianta. Então assuma a tua idade, é bacana você assumir, ter orgulho, enfrenta essa que é bacana mesmo. Faça todas as plásticas, ou lá, não sei como é que chama isso aí, que você tem a vontade de fazer. Cada um na sua, tá? E você, que gosta de criticar, fica quietinha, porque teu dia também vai chegar. Vamos chegar, vamos lá de música, Marumbinha. O que seria a música agora? Louca? Essa eu quero dançar. Vamos dançar aqui no estúdio e você acompanhando Mulheres vai dançar também. Vamos lá, Louca. Mulheres Transamérica. You think she got it all? gonna hit the And I'm crazy but you like it Cause the kind of girl like me is running out of in the market And I'm crazy but you like it Informação Mulher. Mulheres Transamérica. Olha lá, vamos... Gente, que música boa de dançar, né? Tá cansada. Bom, agora a gente vai trazer para você, ouvinte do Mulheres Transamérica, uma especialista em cuidados com as mãos e os pés. E essa fala é de ordem, né? Porque quem não conhece é a Rosana Ferreira. Rosana Ferreira tem a palavra. Bom dia, Mulheres Transamérica. Eu sou Rosana Maria Ferreira Manicure. Minha dica de hoje é para você que está tratando seus pés de fungo ou micose. Use Lisoforme, encontra-se no mercado. Super fácil de usar, é um spray, seu bota, sapato ou tênis. Qualquer calçado que você tiver fechado, num instantinho estará esterilizado. Olha aí, gente, que bacana. Obrigada, hein, Rosana? E essas informações rapidinhas, assim, pra gente, é bacana, né? Esses cuidados com as mãos e os pés. E se você tem alguma pergunta pra fazer pra Rosana Maria Ferreira, quanto às cores aí, essa história de que eu vou usar agora nessa estação, sei lá, que é tudo assim, né? Azul, é não sei o quê, a unha. Ah, gente, aquela história da unha, né? A unha curtinha, de repente você tem a unha curtinha, você que rói, entendeu? Quer ter aquela unha bacana... grande lá, bonitona, quadradona, que nem uma pá, eu diria. Olha, pede essa informação aqui pra gente, entre em contato, a Rosana vai estar respondendo pra você sem problema nenhum. É bacana isso, né? Qual é a cor do esmalte que a gente vai usar agora? Estão mudando o nosso... Pro dia de hoje, Rosana, esse lusco-fusco, o que eu ponho uma cor de cada na unha, em cada unha uma cor? Aí tem aqueles negocinho que eu não sei o nome, que põe lá em cima do esmalte na unha. Olha, parece até uma pena, um pelo, uma não sei o quê, mas bacana. Para quem tem uma unha bonita, para quem curte isso, eu acho tudo muito legal. E a gente perguntando para as pessoas que entendem, vão deixar a gente bem ali, ó, por cima da onda, né? Vamos lá, você pode ter a unha que você quiser, inclusive a menina que vai casar, né, a noiva, que de repente ela rói unha, tem uma unha, ela quer deixar a unha bacana, fala com a Rosana aí, pergunta e deixa a tua unha nos trinque, ok? Agora, nós vamos de música? Vamos lá, Marcinha? Hoje tá bacana, né? A gente tá podendo ouvir bastante a Shakira. Antologia? É isso? Vamos lá. Mulheres Transamérica. Necesito una razón y es difícil creer que no exista una más que este amor. Sobra tanto dentro de este corazón y a pesar de que Sin que los años son sabios, todavía se siente el dolor. Porque todo el tiempo que pasé junto a ti, dejó tejido su hilo dentro de mí. Thank you. gente, só um recadinho. Você perdeu algum Mulheres Transamérica? Não se preocupe, não. Os programas estão disponíveis no nosso site www.transamericafoz.com.br. E agora, vamos falar... Puxa, gente, a gente perdeu mais um grande artista, né? O Prince. É verdade. O artista Prince faleceu no último dia 21 de abril, deixando como legado muitas canções, muitos shows memoráveis. Mas o Mulheres Transamérica gostaria de prestar sua homenagem, né, a esse grande artista. Porém, o espaço aqui é reservado exclusivamente às vozes femininas. Mas mesmo assim, uma das grandes facetas do Prince, um dos seus grandes talentos, era a composição. Então, com isso, no início dos anos 90, uma artista até então desconhecida, Sinéad O'Connor, gravou uma das mais belíssimas composições da carreira do Prince, a música Nothing Compares to You. Essa música, que foi escolhida por diversas mídias especializadas como uma das letras mais bonitas da história, realmente marcou a carreira dessa cantora. Muitas pessoas só a conhecem por causa dessa canção. E foi, com certeza, um dos trabalhos que o Prince deixa com a sua marca, com um motivo de muito orgulho. Então, agora, no Mulheres Transamérica, vamos escutar, em homenagem a esse grande artista Prince, Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You. Mulheres Transamérica. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away. Put my arms around every Mulheres Transamérica. Nossa, gente, que música maravilhosa. Faz favor. Não sou muito chegada nessa. Pode falar, né, Guilherme? Eu tô abrindo mão aqui pro Guilherme hoje, né? Diz que não pode homem aqui. Mas por favor, né, gente? Já vocês vão estar com o Guilherme Wojtkowski no programa Front, então a gente tem que dar um oi pra ele ao vivo e a cores, que nada é gravado, não é, Guilherme? Exatamente. Deixo aqui um oi, um alô aí pra todas as mulheres que acompanham a Transamérica nesse horário e um especial aí pra você e pra Samela também aqui no estúdio. Verdade. E pra Marcinha. A Marcinha Maromba, você não gosta dela? Marcinha, claro. Imagina. Marcinha, lindinha? Nossa, tudo bem, precisamos fazer uma bariátrica na Marcinha, né? Mas faz parte, isso aí faz parte. Mas aí, Guilherme, novidades para o Front de hoje? Olha, daqui a pouquinho, dentro de alguns minutos, né, vamos trazer aí, você que está ouvindo a Transamérica Foz, fique atento, vamos trazer uma compilação de melhores momentos, se é que houve, né, da sessão lá de domingo na Câmara dos Deputados, essa sessão do impeachment aí. Uau, então tá. Enfim, eu recomendo que não perca. Né, verdade. E que, enfim, lembre, né, lembre dessas figurinhas aí para não eleger de verdade. Novo, porque é brincadeira, né? Eu ofereço também esse programa a toda a minha família, a minha filha, meu cachorrinho. Não é assim? Olha, eu ofereço, viu? Eu quero oferecer esse momento aqui de encerramento, né? Mas deixa eu voltar aqui no microfone que eu esqueci de mandar um abraço. Ai, teve um deputado que fez isso, né? Impressionante. Deixa eu voltar aqui, ótimo, né? O que é isso, né, Guilherme? O que, que é isso? Gente, eu não sei o que, que é isso, eu não sei e nem quero saber também. Só sei que nós vamos encerrando o Mulheres Transamérica, muito bacana hoje, né, Guilherme? Eu só dou a horinha pra você, depois eu vou acertar esse preço aí, né? Dou a horinha, a hora aqui do Transamérica, né, Marcinha? Aí já chamo o Márcio, eu tenho que entrar ao vivo, e assim, essa aqui realmente é uma família, né? E olha, daqui aqui a pouquinho, realmente, eu agradeço aí vocês aí por toda essa parte de programação local aí das 9 às 10, depois o assunto das 10 ao meio-dia, e agradecendo, né, principalmente a família aí dos ouvintes, né, que acompanham a verdade. Gente todos os dias verdade. Aqui nas ondas da Transamérica. Verdade. Gente, olha, Guilherme, um abração pra você, até mais. Gente, você que esteve no Mulheres, fiquem com Deus, uma boa semana, e curtam esse sábado Lusco Fusco. Você ouviu aqui no 104.5 Mulheres Transamérica.